Está no ar, mais uma vez, Moqueca de Siri. Meu brinquedo estupefaciente através da música, a carrapeta mais inusitada das galáxias. Eu, Conrad Rose, seleciono o repertório e apresento para vocês 2 horas de música boa até 9 horas. 9 horas tem o proselitismo babaca da voz do Brasil. Armando Manzanero, Gabi Moreno, Paquito e Rivera, Me Vuelves Louca. Depois, Nelson Gonçalves. Parabéns pra Gê Muniz, que faz aniversário amanhã. Quando camino por la calle e del braço vas comigo, me vuelves louca. Cuando siento el sonido de tu risa que me vende tu alegría, me vuelves loca. Me vuelves loco cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir. Porque al llegar a nuestro cuarto, la de cosas tan hermosas que me empiezas a decir, me vuelves loca. Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, me vuelves loca. Cuando transmites el calor que hay en tus manos, en las mías que te esperan, me vuelves loca. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mil suspiros. No sé evitarlo, sin remediarlo, me vuelves loca. A ver que le diga, se comienza a despedir. Porque al llegar a nuestro cuarto, la de cosas tan hermosas que me empiezas a decir, me vuelves loca. Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, me vuelves loca. Cuando transmites el calor que hay en tus manos, en las mías que te esperan, me vuelves loca. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oye. No sé evitarlo, sin remediarlo, me vuelves loca, loca. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM, 24 anos de múltiplas vozes. Este é o Moqueca de Siri. Nas redes sociais você encontra por @ Moqueca Siri, Moqueca é com U e QU. Nelson Gonçalves, a meia luz. Corrente 3, 4, 8, quem sobe ao segundo andar, sem porteiro, sem vizinhos, só o amor vai encontrar. Há um ambiente calmo,

quieras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Essa foi Adriana Varela. Eu quero a minha vida como ela é, como o povo sabe, como o chão no pé, como água doce pra matar a sede, me deitar na rede, tomar um café, ser um ser humano sem tabu, sem preconceito, ser errado, ser direito, acreditar e não ter fé. Cada um sabe o sapato onde aperta, a minha porta é aberta, qualquer um pode entrar. Não ligo, faço, aconteço, no outro dia eu esqueço, pra de novo começar. A minha vida sem chorar, e quem quiser pode falar, falar, falar, fala, fala, fala, fala, que eu não vou mudar. Eu quero a minha vida como ela é, como o povo sabe, como o chão no pé, como água doce pra matar a sede, me deitar na rede, tomar um café, ser um ser humano sem tabu, sem preconceito, ser errado, ser direito, acreditar e não ter fé. Cada um sabe o sapato onde aperta, a minha porta é aberta, qualquer um pode entrar. Não ligo, faço, aconteço, no outro dia eu esqueço, pra de novo começar. A minha vida sem chorar, e quem quiser pode falar, falar, falar, falar, falar, falar, falar, que eu não vou mudar. Agora com vocês, Kleber Albuquerque, Asas. Depois, Raíssa Bittar, com Maurício Pereira. Eu lhe daria garras pra carregar o vento, ele faria um bico de esculpimento. Eu emprestava olhos pra enxergar de longe. Eu lhe seria ouvidos pra escutar quem vem. Porque asas você já tem, porque asas você já tem, porque asas você já tem. Eu lhe faria apenas pra ir molhar no rio. Eu riscaria um céu desses da cor anil. Eu escutava a voz e não daria um rio. Eu espalhava espaço e abria o chão também. Porque asas você já tem, porque asas você já tem, porque asas você já tem. Thank you.

O que é a Cadiziri na Rádio Campeche? Agora Jackson do Pandeiro. Chiclete com banana. Uou! Eu só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururibá, bipá, bipá, bipá, bipá, bipá, bipá, bipá, bipá. Eu quero ver a confusão. Bap, bipá, bipá, bipá. Olha aí, o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, a de uma batucada brasileira. Bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururibap, bipap, bipap, bipap, bipap, bipap, bipap, bipap, bipap. É, eu quero ver a confusão. Bipap, bipap, bipap. Mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, numa batucada brasileira. Pixinguinha e Benedito Lacerda, 1-0 ao fundo. Guana Corre e Paquito de Ribeira. Paquito de Ribeira que acompanhou Gabi Moreno e Armando Manzanero. Na primeira música do programa, Me Vuelves Louca. Depois, A Meia Luz. A Média Luz, com Nelson Gonçalves, um tango traduzido para o português. Mano a Mano, Adriana Varela, Desabafo, Júlia Vargas e Os Barnabés, versão ao vivo. Asas, Kleber Albuquerque, Boneca de Palha, Maurício Pereira, com Raíssa Bittar. Samba Lanço, Carlos Lira, Chattanooga Chuchu, Nausete, Chiclete com Banana, Jackson do Pandeiro. Este é o Muqueca de Siri que vai ao ar pela Rádio Comunitária Campeche toda quinta, das 7 às 9 da noite, domingo das 11 da manhã até uma da tarde tem o repeteco do programa. Mas como eu sou fominha, vez ou outra eu dou uma de Garrincha e veio fazer o programa também no domingo. Como vai acontecer nesse Natal? Haverá programa ao vivo? Muqueca, toca o sino. Não vou tocar Simone, nem John Lennon. Enfim, quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Rebelde desde 2006. Programa de rádio livre, rádio comunitária. Não é um programa comercial. Não tem jabá. Não tem anúncio. Prêmio APCA 2007, melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc 2020, trajetória cultural. Contemplado em 2021 com o projeto Rádio Cicleta, uma rádio movida no pedal. E para 2023 vem aí o Lab Sonoro, experiências sonoras em software livre. Começar o segundo quartinho do programa com Juliano Holanda, mais gente de Pernambuco. Aí depois seu Pereira da Paraíba. Aí Rosa Neon, Marina Sena, Baca, Potiguara Bardo, Ferve, Banda Gente, Letrux, Banda Ed, Ziba, Orquestra de Bolso, Escarimbó, Alceu Valença. Lá, lá. Ainda tem Erasmo Carlos, Das Aranhas, Chico César com Zé Cabaleiro, lançamento. Tem coisa pacas, galera. Valeu pela companhia de vocês. Aldo Valério em Curitiba, Sueli Portado, Renata em BH, beijo, querida. Pia Negueiros. A galera de Fitofonia, Sinara, Rosa, Sinara tá ajudando muito, contribuindo bastante na montagem do Lab Sonoro. Valeu, Sinara. Muita sorte nessa nova empreitada na Serra. Maristela, Pepe, Valdirene nos ingleses, Cacá Beltrão, Greg no Rio, Pedro Paulo Rezende, um abraço, querido, muita saudade. Deve ser um vício, esse seu olhar difícil, um amissumício, digno de sacrifício, puro benefício. Deve ser um risco, esse seu olhar fenício, liberto de artifício, complemento alimentício, corpo de silício. Chave mestra do hospício, todo cálcio e todo ócio, página do meu prefácio, balsa naufragando em bálsamo, é por isso que eu te amo, é por isso que eu te amo, é por isso que eu te amo, é por isso que eu te amo. Deve ser um dínamo, esse seu olhar polígamo, voz de abre de sésamo, dentro do hipotálamo, onde eu me derramo. Esse seu olhar de lágrima, essa boca de palavra, arrimo de rima, todo verso que eu declamo, quando digo que te amo. Quando digo que te amo, quando digo que te amo, quando digo que te amo. Ajeita, encaixa assim meio torto com a mão direita e cora a cara quando eu escancaro. Agora sim, senta, lenta, mente nos lábios me azeita. Ela se curte, ela se deleita, me prende quando pede educadamente. Vai, entra, entro. Toda vez que eu me encontro dentro, é como se eu me sentisse no centro do mundo com ela. E Cada segundo da gente é pra sempre. Já era, já era. Aquele meu coração vagabundo, se eu me dou metade, ela pega tudo e eu todo me enfio fiel nessa seita. Um tempo se abre quando ela se deita. Eita, eita. A gente se prova, se aproveita. Eita, eita. A gente se acerta, se aceita. Eita, a pele junta, unta, sente. Cada salobra, palavra, suor, saliva, lambida, língua melada. E ela, ali, lambuzada, pede maliciosamente. Entre, entro. E toda vez que eu me encontro dentro, é como se eu me sentisse no centro do mundo com ela. E cada segundo da gente é pra sempre. Já era, já era. Aquele meu coração vagabundo, se eu fico no raso, ela pede fundo, me afundo, ajoelho numa fé perfeita. Um tempo se abre quando ela se deita. Eita, eita. A gente se prova, se aproveita. Eita, eita. A gente se acerta, se aceita. Eita. chama pra tomar banho na piscina de sua casa. Esta é a Ilha da Magia, Rádio Campeche, Muqueca de Siri, Potiguaro Bardo, Potiguara Bardo, Verbe. Eu tenho um ascendente em você. Eu tenho um ascendente em você. Vamos de banda, gente. Eletrux. Fumaça no Muqueca de Siri. A carne grita, a língua incita, a mão amassa. fumaça. É fumaça. Mais beijo na boca e menos arminha. Putaria é 51 imóveis comprados em dinheiro. Vivo. Seu dinheiro, meu dinheiro. Veraneio, Banda Ed. Reuni os amigos e festeja. Sobre soluções para os problemas universais. Deixar que a tarde passe sossegada, fazendo parte das evidências tropicais. O sol já não me queimava, o verde escuro do mar, no céu no mês cor de rosa, com parte cinza e lilás. A última luz do dia, serena tarde se vai. A noite acende as estrelas, servindo a brisa do mar. Amigos, bebendo drinks de frutas com nomes originais. Deixar que a tarde passe preguiçosa na redenção das diferenças culturais. O sol já não lhe queimava, o verde escuro do mar, no céu nuvens cor de rosas, com parte cinza e lilás. A última luz do dia, serena tarde se vai. A noite acende as estrelas, servida a brisa do mar. Vivo prego. De manhã. Que bom, deslizando em jacarés nas ondas da arrebentação. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Escuro do mar, no céu nuvens cor de rosa, com parte cinza e lilás. A última luz do dia, serena tarde se vai. A noite acende as estrelas, servida a brisa do mar. O sol já não me queimava, o verde escuro do mar. No céu nuvens cor de rosas, com parte cinza e lilás. O corpo ainda salgado, o modo de festejar, um tipo de alegria, contagiante demais. Thank you. Orquestra de bolso, fazendo o ar derreter. Lá vem a ponta da flecha que o sol atira pra baixo. E raio com raio da faixa vai tocar fogo na mecha. Que traduz toda brecha como quem chuta um portão. Clareia até pensamento sem nem ter de permissão. Lá vem o verão, lá vem o verão, fazendo o ar derreter. Venha que eu quero saber se chega mais quente ou não. Saia de casa, nós vamos tirar a forra. Relaxa que o sol não torra, nem queima a ponta da asa. Quem não mete os pés na brasa, nem se abraça a condição. Fica tremendo, escondido, com medo na escuridão. Lá vem o verão, lá vem o verão, fazendo o ar derreter. Venha que eu quero saber se chega mais quente ou não. Lá vem o verão, lá vem o verão, fazendo o ar derreter. Saber se chega mais. Lá vem o verão, lá vem o verão, fazendo o ar derreter. Venha que eu quero saber se chega mais quente ou não. Tire o sapato do pé e vamos dançar no asfalto. À vista virando alto, sem chapéu e sem boné. Que a gente é que nem chié, fazendo aceno com a mão, achando boa a quentura da panela de pressão. Lá vem o verão, lá vem o verão, fazendo o ar derreter. Venha que eu quero saber se chega mais quente ou não. Quem falou de peito cheio que a nossa festa é imunda, vai ser chutado na bunda para o lugar de onde veio. Que a gente vai dar passeio pegado de mão em mão. E agora é verão somente, não tem mais outra estação. Lá vem o verão, lá vem o verão, fazendo o ar derreter. Venha que eu quero saber se chega mais quente ou não. Lá vem o verão, lá vem o verão, fazendo o ar derreter. Venha que eu quero saber se chega mais. Uma frequência comunitária. Chega queimando. Rádio Campeche. 24 anos. Múltiplas vozes. Este é o Muqueca de Siri. Agora vamos de carimbó. Cadê meu patuá? E depois, ao seu Valença. É frevo, não é? Todo sinal e a força da jurema vem curando no astral. Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiro, cadê bola de ouro? As pais, os lenhadores, o bloco, batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo, que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. É! Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê bola de ouro? As pais, os lenhadores, o bloco, batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo, que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. Cadê bola de ouro? As pais, os lenhadores, o bloco, batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo, que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. É! Que eu me amarro no frevo é o sopro usado assim na harmonia, não aquele sopro de ataque, mas o sopro harmônico. Gosto muito. Entre outras cositas, a caixa também é fantástica. Concordo com o Alceu quando ele fala que entra na cabeça e acaba no pé. No fundo, estamos ouvindo Orquestra Popular da Bomba do Emetério, Cabelo de Fogo. Começamos o segundo quartinho com Juliano Holanda, prefácio. Seu Pereira, no seu disco Módulo Lunar. A música Eita, Ombrim, Rosa Neon, Marina Sena e Baca. Eu Tenho um Ascendente em Você, Potiguara Bardo e Ferro, Fumaça, Banda Gente, Letrux, Veraneio, Banda Ed, Fazendo o Ar Derreter, Ciba e Orquestra de Bolso, Cadê Meu Patuá, Escarimbó, Voltei Recife, ao seu Valença. Abri com Erasmo Carlos. E o Assobio Discreto de Marcelo Camelo, Sol da Barra. Depois, Tamo Junto, das Aranhas. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU. Rádio Comunitária Campest 98.3 MHz. Vivo tremendão. Passa o tempo, sou um pouco do que fui, mas eu tenho meus planos. Se eu vou fundo é porque no fundo é fé. Se aprende nos erros. Domingo eu vou na praia da Barra ver o sol nascer de manhã, saber do mar onde andam meus amores. Nas luzes da cidade, ver o olhar da juventude, renovar meus sonhos, tentar desentender o que eu já entendi. Sou fora da lei, tô fora de mão, mas a vida é bandida. Dou o meu amor a tudo que vier, eu não tenho mais saída. Domingo eu vou na praia da Barra ver o sol nascer de manhã, saber do mar onde andam meus amores. Nas luzes da cidade, ver o olhar da juventude, renovar meus sonhos, tentar desentender o que eu já entendi. Barra, ver o sol nascer de manhã, saber do mar onde andam meus amores. Nas luzes da cidade, ver o olhar da juventude, renovar meus sonhos, tentar desentender o que eu já entendi. Tamo junto no Muqueca de Siri. Um abraço pro meu amigo Arnaldo Prudêncio. Se você quiser ganhar muito dinheiro, vai ter que trabalhar e muito. Mas se você trabalha e não vê dinheiro, estamos juntos. Se você quiser ganhar muito dinheiro, vai ter que trabalhar em mundo. Mas se você trabalha e não vê dinheiro, estamos juntos. Estamos juntos na beira do mar, na mesa do bar, na fila do SUS. Estamos longe de usufruir, de compartilhar o que é justo. Estamos juntos em volta da fé,

essa ilusão. Karma Sutra, Celton, Margherita Vicário. Non sai quanto mi dispiace che non ci vediamo più. I nostri salti mortali da Karma Sutra. Sei pura e simpática, sorride como solo tu. Menina guapa, morena, mulher. É, mas não ricordo como se faz. Scusa, magari o solo um cuore de pietra. Insomma, um altro stronzo que diz. Il problema sono io. Baby, non sai da quanto tempo ti cercavo nel vento e non bastava il ricordo di quelle nostre notti bianche in cui assaggiavi le mie cosce in un motel. È vero, sì, c'è stato del bello, ma era spiattito come un pastello. Non ha senso amarsi a Milano, è un po' demodé. Ah, non ti ricordi come si fa, ma questa è una scusa, dai. Ti piace solo avere una che aspetta, ma che cosa brutta, proprio da stronzo che dice il problema sono io. Il problema sono io. Guarda, se c'è una cosa che proprio non sopporto sono le persone che fanno finta di non vedere le cose come stanno. E poi intravedo un ego gigante che però serve solo a nascondere la tua insicurezza. Quindi sì, hai ragione. Ti confermo che il problema sei tu. Mi porta il conto, per favore. Ma l'ho capito solo col tempo. Passato un anno ancora, adesso ti cerco. Colpo di scena, sei tu la stronza che dice. Il problema sono io, quanto mi dispiace. Margherita, lo sai che arrivavo da una storia importante, avevo il cuore veramente a pezzi. Quanto mi dispiace. E poi sono cambiate un botto, ho fatto un lavoro incredibile su me stesso. Quanto mi dispiace. Ma l'ho pensato tantissimo, anche perché se ci pensi, alla fine è tutta una questione di timing, semplicemente non ero pronto. Mi puoi dare la colpa, dai. Ma mi stai scordando, almeno. Cioè, sarebbe bello rincontrarsi, non si può dire che non ci siamo divertiti. Guarda che ci capivamo proprio, eh. Quanto mi dispiace. Mu, che accadisse lì? A Rádio Campeche. Me dizem que Xuxa basta Levi. Um amor que machuque o peito. Dizem que o mundo não tem jeito, que vai tudo se acabar. Zé Eduardo. Por que será que a gente insiste em falsa verdade? Sei lá, na simplicidade que a felicidade foi morar. E Rafa Moraes, pra bastar. Não tem a labuta pra seguir em frente. Se a vida anda boa, a culpa é da gente. Nem vem com receita pra me dar. Basta morrer pra virar santo, basta brilhar pra virar sol, basta chover pra virar planta, encandear pra ser farol. Falta tão pouquinha coisa, falta pouco pra bastar. Eu me desfaço de uns pedaços, nem precisa vir juntar. Eu me quebrei esperando as horas, nem vi o dia passar. Falta um pouco do seu tempo, pra faltar nada, pra bastar.

do jeito que a vida quer. E agora ele, Benito de Paula, o amigo do Charlie Brown. Ei, meu amigo Charlie. Ei, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Ei, meu amigo Charlie. Ei, meu amigo Charlie. Se você quiser, a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. Dedico essa música aos meus pais, pai Paulo, mãe Rosa, sempre na carrapeta, o Benito de Paula. E agora o grande amigo Marcelinho da Lua, Bossa Cuca Nova e os cariocas, Berimbau. Thank you. terceiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje. Sol da Barra, Erasmo Carlos, Marcelo Camelo, Tamo Junto, Das Aranha, Beijo-me Antes, Chico César, Zé Cabaleiro, Karma Sutra, Celton, Marguerita Vicário. Pra Baistar, Zé Eduardo, Rafa Moraes e Xuxa Levi, que tá ao fundo junto com Marsh Melody. Do Jeito Que a Vida Quer, Maria Naidar, Benito 80, Benito de Paula, Charlie Brown, Beribal, Bossa Cuca Nova e Os Cariocas. Com o arquiteto da música, do Rhythm and Blues. Marcelinho da Lua. E agora a Foché com Marsh Melody e Estúdio Gravóis. Essa é a nossa BG. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Vem aí o Lab Sonoro. Oficinas, workshops, cursos, vivências de produção de áudio em software livre na Cova Funda. Falando nisso, um up enorme pro Cuds e pra Sara. O Gordo e a Magrinha estão em boas mãos. Um up enorme pra Silvia Panadeira. O pão de abóbora mais maravilhoso do mundo fica na Cova Funda, assim como o Zé Klein. Quer comprar quiabo em Floripa? Fala com o Zé Klein. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite, pela Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz. Domingo, das 11 da manhã à 1 da tarde, tem o repeteco do programa. Esse domingo tem programa ao vivo, dia de Natal. Quer fazer seu pedido? Cola no Instagram ou no Facebook. Muqueca Siri. Muqueca é com U e Q. Bora lá. Cheguei, meu povo. Cordel do Fogo Encantado e Badia Sade. Cheguei, meu povo. Cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo. Cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo. Cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo. Cheguei pra vadiar. Sou eu a nação estrela. Não prometo pra faltar. Sou eu a nação estrela. Não prometo. Que nasce, cresce e voa entre a luz. terra. O trovão soa, soa. Com vocês, Serafim, Tietê, Guga Streuter, Orquestra HB. Depois Tom Zé, Gênesis, Guarani. Yerara, yerara, yerara, yerara, yerara. Sapato pra pagar de elegante. A flor de manga no cabelo e no paletó, um ramo de alecrim. Descendo a ladeira de qualquer maneira. Descendo a ladeira de qualquer maneira. Yerara, yerara. Chamava Serafim. Descendo a ladeira, pisando em descompasso, recorreco e bandolim. Cheguei de banda no coreto. Oh, meu pai! E trouxe comigo o vento. Oh, meu pai! Cheguei de banda no coreto. Oh, meu pai! E trouxe comigo o vento. Oh, meu pai. Yerara, yerara, yerara, yerara, yerara. Yerara, yerara, yerara, yerara. Despontava, fui cair na noite errante. Vesti meu melhor trapo, botei até sapato pra pagar de elegante. A flor de manga no cabelo e no paletó, um ramo de alecrim. Quem sabe desse jeito eu consigo arranjar um amor pra mim. Este mundo era só escuridão, pó, nem noite nem dia. Nem a terra existia. Nosso pai primeiro e amando o verdadeiro no céu. céu da solidão, teve a inspiração, sentiu no corpo um rumor. Era um som tão bom do som que trouxe ao Pai Criador aquilo que foi chamado amor. Amor, amor, amor, amor, ela beijou no Criador. Anseio, ação e reação, o clique da criação. Antes de nascer, todo índio recebe com luz de neon a alma que lhe concede amor, devoção pelo som. Por isso nem admitir a vileza de mentir, pois é traição com os seus e perde o contrato com Deus. Desse modo a honra do índio foge do nosso domínio. E como não pode falhar, esta força vai confirmar. Amor, amor, amor, amor, ela beijou no Criador. Anseio, ação e reação, o clique da criação. Quem se permite ser tocado na entranha sabe que o amor arranha e pode até despedaçar todas as poses e boletos da matéria. O amor quer fazer miséria com a mentira que sobrar. Nem adianta sedutora compostura, o amor rompe a estrutura do que não for pra durar. Amor abala a bola da beleza rasa pra reconstruir a casa que veio pra ficar. Quem quer amor tem que se dispor à morte e se arriscar na sorte de perder pra se encontrar. Quem quer amor tem que se dispor à morte e se arriscar na sorte de perder pra se encontrar. Não tem atalho, tem que ser frágil e falho, feito fruta, flor e galho, que matura enquanto dá. Caso contrário, é só paixonite aguda, vez por outra sempre muda o fogo e a fuga de lugar. Seja qual for o grande acordo da sua crença, na saúde ou na doença, o amor pode te pegar. Esse é o convite, todo dia frio, calor. Pra viver um grande amor tem que dar chance pro azar. Pra viver um grande amor tem que dar chance pro azar. Quem quer amor tem que se dispor à morte e se arriscar na sorte de perder pra se encontrar. Quem quer amor tem que se dispor à morte e se arriscar na sorte de perder pra se encontrar. Quem quer amor tem que se dispor à morte e se arriscar na sorte de perder pra se encontrar. Quem quer amor, morte, sorte, se encontrar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Quem quer amor? Natália Belar, Fly da Ferro. Se arriscar na sorte de perder pra se encontrar. Quem quer amor tem que se dispor à morte e se arriscar na sorte de perder pra se encontrar. Agora Barca Velha, Quilombo Louco Beat, Banda de Pífanos, Caju Pinga Fogo. Depois tem Magabu com Isar, Roberto Barreto, Recanto número 2. A barca toda balança, atravessando o rio. O vento faz assobio, as águas fazem a dança. Nos braços jaz a criança, mamando enquanto dorme. O velho mexe o bigode, enquanto a velha sabana abafado, pescado, aperto nó, sentado num canto só, olhando o fundo. de areia, onde a gente vadeia, tentando esquecer as mágoas causadas pela cidade e sua urbanização, sem plano, autorização de quem é comunidade. Mas quando a barca se afinam meus pensamentos e o mundo gira mais lento, como se fosse bailarina. Mas quando a barca se afinam meus pensamentos e o mundo gira mais lento, como se fosse bailarina. A barca velha vai atravessando, vai balanceando pelo Paraíba. As águas rasas vão se aprofundando e vai separando Tirão e Teresina. Tararara, tararara, tararara, tararara, tararara, tararara, tararara. Chegando ao final, mais um Muqueca de Siri, Rebelde, desde 2006. Prêmio APCA 2007, melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc, Trajetória Cultural 2020, pelo Estado de Santa Catarina. Arrochonove com limão. Do Alvenaria, forró Red Light. Forró da Luz Vermelha. Cheguei, meu povo, Badia Sade, Cordel do Fogo Encantado, Serafim, Tietê, Guga Streuter e Orquestra HB, Gênesis Guarani com Tom Zé, Quem Quer Amor, Natália Belar com Flaira Ferro, Barca Velha, Banda de Pífanos, Caju, Pinga Fogo, na versão de Quilombo Louco Beat. Recanto número 2, Magabu, Izar, Roberto Barreto. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Voltamos domingo. A galera da IBC tá de brincadeira, não tá disponibilizando a Voz do Brasil. Tá achando que trabalha no Jovem Pan. Essa moleza vai acabar, galera. Vai ter que ser jornalismo de verdade de novo. Parou o padrão Weintraub e Damares de ser. Regaça as mangas, vão estudar pra voltar ativa. Se não aparecer a Voz do Brasil, infelizmente segue a programação. Lamento, mas EBC, se liga. Disponibiliza a Voz do Brasil, cara. Tá rolando a de ontem. Eu não vou tocar a de ontem. Paz, saúde, sorte, beijos, abraços, carícias, prazeres, orgasmos, sorrisos, afetos, tudo de bom, tudo de bom. Domingo tamo aí. Boas festas. Saudações rubro-negras. Flamengo. E parabéns pro Messi e o Di Maria. Upa pra Tereza Barbosa, sintonizada. Precisamos lidar naquela chamada sobre meio ambiente, Tereza. Tá punk essa ilha. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri, não é?